sem forças. Sou tão dependente, já não tenho mais o que fazer, mas ouço falar que por aqui irá passar. Eu vou te tocar. Não vai me impedir de chegar. Eu vou conseguir. Se eu te tocar, serei curado. Se eu te tocar, serei sarado. Mesmo sem força, tuas vestes tocarei, em tuas vestes tocarei. A multidão não vai me impedir.